se montam quando vovô ronca. Acorda um quarteirão quando vovô ronca. Não dá para dormir e sabe ele não tá nem aí. Quando vovô ronca, ronca de montão quando vovô ronca. Acorda um quarteirão quando vovô ronca. Não dá para dormir e sabe ele não tá nem aí. Vovô é folgadinho, o melhor é folgadão. Ele abraça o travesseiro e joga o cobertor no chão. Ele tem outras manias, você quer saber qual é? Uma delas não acorda com a meia no seu pé. Quando vovô ronca, ronca de montão. Quando vovô ronca, acorda um quarteirão. Quando vovô ronca, não dá para dormir e sabe, ele não tá nem aí. A vovó, coitadinha, ela já se acostumou. Já está há muito tempo ouvindo o ronco do vovô. Mas tem hora que nem ela não consegue aguentar. Dá um cutuco na goela só pro vovô acordar. Ei, eu tava dormindo tão gostosinho. Ah, não tava não. Você tava roncando, meu velho. Eu? Eu não ronco. Ah, tá. Quando o vovô ronca, ronca de montão. Quando o vovô ronca, acorda um quarteirão. Quando o vovô ronca, não dá para dormir e sabe ele não tá nem aí. Quando o vovô ronca, ronca de montão. Quando o vovô ronca, acorda um quarteirão. Quando o vovô ronca, não dá para dormir e sabe ele não tá nem aí. E sabe ele não tá nem aí. E sabe ele não tá nem aí.